Alvorada nova, novas alvorada, de manhã bem cedo, sobre a madrugada, alecrim cheiroso, angélica dobrada, no sair da estrela, ela foi croada, eu vou cantar alvorada, não sei se alvorada eu canto, vou cantar alvoradinha pro divino Espírito Santo. Alvorada nova, novas alvorada, de manhã bem cedo, sobre a madrugada, alecrim cheiroso, angélica dobrada, no sair da estrela, ela foi croada, o sol pensa que me engana, trago ele ao meu jeito, ele sai, eu me levanto, ele se põe, eu me deito. Acordai quem está dormindo, levantai quem está doente. Alvorada nova, novas alvorada, de manhã bem cedo, sobre a madrugada, alecrim cheiroso, angélica dobrada, no sair da estrela, às 4 horas ele é morto, às 6 horas sepultado. Alvorada nova, novas alvorada, de manhã bem cedo, sobre a madrugada, alecrim cheiroso, angélica dobrada, no sair da estrela.